Panorama Agrícola para 5 de abril de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira, 5 de abril de 2012, lua cheia, está no ar o Panorama Agrícola. No ditado, a pior coisa é sentir saudades de quem está ao seu lado. A agricultura aprende na Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí a fazer o cultivo protegido, o que dá mais segurança na produção. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre o melhoramento genético da tilápia. Uma dica que pode mudar o seu dia. Amigo produtor, o sucesso da atividade leiteira na sua propriedade está relacionado com o bom planejamento da pastagem, que deve ser bem aproveitada. Informe-se na EPAGRE. A dica é de Edson Correia, da EPAGRE de Mafra. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Segurança na produção de hortaliças, a questão nutricional e a qualidade para a merenda escolar. Esse é o assunto da entrevista de hoje do Panorama Agrícola com a engenheira agrônoma Rosa Maria Agovino, extensionista da EPAGRE na Gerência Regional de Rio do Sul, que recentemente levou 11 agricultores produtores de hortaliças para aprender sobre cultivo protegido na Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí. Nós estamos trazendo inicialmente 11 agricultores que já hoje produzem hortaliças, né? A maior parte orgânica, já com certificação, e um casal que são produtores de merenda, justamente para ver a parte do manejo de solo, fisiologia de planta, para entender a questão do abrigo, porque é uma questão técnica que nós achamos que temos que voltar a discutir dentro da nossa região do Alto Vale. Então, para isso, nós estamos fazendo um primeiro momento do ano na área com essa vinda aqui para Itajaí. Essa questão do abrigo envolve o quê? Nós vemos que cada vez mais nós temos épocas do ano com falta de chuva, com vento, com trovoada. Então, a produção hoje de hortaliças, ela tem que ter um pouquinho mais de segurança, né? E o abrigo é uma alternativa boa. E também nós temos produtores de tomate, que aqui a experiência da nossa estação tem mostrado e os nossos agricultores já têm praticado, mesmo não no abrigo tanto na técnica como nós temos preconizado, mostra muito grande a diferença na produção e na produtividade do tomate que está dentro de uma área isolada dessas e um tomate que é produzido na rua. E a ideia do cultivo protegido? Isto mesmo, é a ideia do cultivo protegido. Então nós vamos a Camboriú visitar um trabalho de uma família que produz para vários restaurantes e mercados em Balneário. Então nós vamos ver com eles toda a parte técnica da produção em abrigo e a parte da organização da comercialização, da oferta do produto, do cuidado e do zelo que esse produto tem que ter. Porque mesmo alguns desses nossos agricultores também entregam para merenda, né? Então além de ter a questão que a gente vê nutricional da merenda hoje, com a nutricionista fazendo o equilíbrio, nós temos que também trabalhar oferecendo a qualidade da merenda, que seja o quê? Um produto mais saudável, né? Mais saudável e que tem que estar saudável tanto na produção como saudável no manejo no momento da entrega. Rosa, a produção de hortaliças orgânicas no Alto Vale tem mudado a realidade da agricultura familiar? Ela ainda é uma alternativa iniciante para muitos, né? O que a gente tem visto é que é uma grande alternativa para as famílias do fumo, né? Então, às vezes, quando fala não só as hortaliças, como a própria fruticultura, né? E a fruticultura orgânica. Então, nós temos, assim, hoje já dados daqueles agricultores, das famílias que realmente reverteram suas propriedades e estão trabalhando com isso, que realmente é uma grande oportunidade para geração de renda, para qualidade de vida, para a manutenção do jovem, né? Porque é uma oferta, assim, a hortaliça principalmente, é uma oferta que semanalmente tem o recurso entra, a renda entra para dentro da propriedade. E isso é um fator extremamente importante para a juventude, né? Ter uma renda mensal ou mais uma renda, né, semanal. Então, nós vemos que nas famílias que hoje apostaram, que realmente estão se dedicando com, assim, com toda a questão técnica atrelada junto, é, que elas têm êxito, e tanto é que elas têm depoimentos e têm cálculos, né, e toda a propriedade hoje organizada, ela também tem no papel todos os custos e o que vem, então é uma grande alternativa. E no Alto Vale, é, a gente sempre comenta assim, que o Alto Vale pode produzir tudo, não tem o que no Alto Vale não se possa produzir. Né? Agora, para se produzir, primeiro passo tem que ter conhecimento, né? Aí depois vai a vontade, a atitude do agricultor e aí trabalhar, porque as questões técnicas, né, nós estamos ali para isso. Né? Conhecimento que o produtor pode buscar junto à Ipagre. Com certeza. Falou aqui no Panorama Agrícola sobre cultivo protegido para hortaliças, a extensionista da Ipagre em Rio do Sul, Rosa Maria Agovino. Fique ligado no Panorama Regional. Melhoramento genético da espécie de peixe tilápia. A Ipagre, região de Lages, e a Aquaserra, que é a Associação de Aquicultores da região serrana, entregaram a 32 produtores rurais de 13 municípios da região serrana em torno de 80 mil alevinos de tilápia gifti, que é uma linhagem pura. Né? Essa tilápia gifti é uma espécie originária da Malásia, onde alguns países já investiram em melhoramento genético da tilápia, que chegou ao Brasil no ano de 2005, através da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Então, a Universidade de Maringá, em 2010, né, firmou um convênio com a Ipagre, por ser, então, a Ipagre referência nacional em extensão rural e também na área de piscicultura, pela parceria que existe nos programas de melhoramento genético na piscicultura catarinense e brasileira. Então, essa tilápia ela foi criada em cruzamento, né, através de uma ONG que tem sua patente e recebeu o nome, então, de Gifti. O projeto na região visa desenvolver e incentivar a produção de peixes. Então, cada município recebeu em torno de 6 mil alevinos, com aproximadamente meia grama, que após 60 dias chegaram a pesar 45 gramas, né, por peixe, que segundo o técnico responsável pelo programa aqui da Gerência Regional de Lages da Ipagre, o Rogério Vieira, é surpreendente o crescimento. Então, onde os piscicultores então, estão contentes, né, com os resultados obtidos até agora, e seguindo então as recomendações técnicas, principalmente na alimentação, fase inicial, os piscicultores estão conseguindo ótimos resultados. Claro, também tem que levar em conta a qualidade da água, que são um fator importante que contribuem para o ótimo desempenho durante esses meses aí que está sendo acompanhado. O projeto deverá continuar no ano de 2012. Na nossa região, nós temos um problema aí de temperatura fria da água, então só podemos cultivar a tilápia num período aí no máximo de 7 meses, mas que pode atingir, né, um peso comercial que se espera em torno de 600 gramas, né, cada peixe. Então, são iniciativas, né, como essa que realmente vêm a contribuir na busca de alternativas de renda para pequena propriedade. Hamilton Weber Xavier Chicão, Ipagre, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Estação Centenária de Pesquisa. A Estação Experimental de Lages foi criada através do Decreto-Lei número 9.513, em 3 de abril de 1912, com a denominação de Posto Zootécnico Federal de Lages, após algumas mudanças de jurisdição, como Fazenda Experimental de Criação no ano de 1934, e a partir de 1965, o nome ficou Fazenda Regional de Criação de Lages, e após 1971, que ficou denominada como Estação Experimental de Lages, 71 como IPEAS e A partir de 1975, ficou então a Estação Experimental de Lages da Empasque. E finalmente, a partir do ano de 1991, é que ficou o atual nome de Estação Experimental de Lages da Epagre. Um século, então, que vem prestando relevantes serviços à agropecuária catarinense, em especial ao Planalto Sul Catarinense e à Estação Experimental de Lages. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.